que hoje recebemos há pouco também, aquilo que é a atribuição da bandeira azul para o nosso município, nomeadamente naquilo que é inerente à Praia Fluvial da Ronqueira, e portanto agradecer a todos os envolvidos, sabendo que é um processo que não é feito só de um ano, é um processo que tem a montante também um trabalho específico relativamente às análises das águas e toda a qualidade que está adjacente ao mesmo espaço, mas sendo a primeira vez que o município de Tábua, nomeadamente a sua praia fluvial, recebe a bandeira azul, gostaria também de evocar e registar esse mesmo acto.